Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Estamos com as Conversas em Rede através da Rádio Monova em 100.2, ao domingo às 9 à segunda-feira às 19. Temos connosco o Diácono Francisco de Adelar Pastoral e a Doutora Teresa Mendes Costa. Bom dia e obrigado por terem aceitado este meu convite. Um cumprimento especial para os nossos ouvintes. Como habitualmente, coloco a primeira questão à Doutora Teresa Mendes Costa. Doutora, o mundo continua a avaliar o Papa Francisco em 2014 de uma forma positiva. Isso surpreende-a ou não? Não me surpreende, porque eu acho que o Papa Francisco vai, não digo que é todos os dias, mas vai sempre crescendo no mundo. A simpatia por ele, felizmente, e ainda por cima ele vai, não sei que é um assunto não agrada, senhor meu, mas o Papa Francisco, felizmente, até agora, ainda vai poder falar e dizer aquilo que entende. E, portanto, ele vai tendo uma liberdade de expressão que é uma coisa que hoje em dia já não existe. E que me tem feito, estes dias, refletir imenso sobre o assunto e ligar isto com a justiça social, e ligar isto com a comunhão, e ligar isto com a evangelização, e ligar isto com uma frase do Luther King, que dizia que o silêncio dos sensatos é que o preocupava, porque eu acho uma frase que está estes dias sentado aqui a botica dentro. E acho que o Papa Francisco realmente diz aquilo que entende, ele realmente tem o dom da comunicação, e acho que sente nele o amor de Deus e a autenticidade, sobretudo, que é uma das coisas que eu acho que muitas vezes falta em nós todos, dentro da hierarquia, aos fiéis ou leigos, e aos cristãos e não cristãos. Acho que é uma falta de autenticidade na maneira como se vive. O Papa Francisco tem isso a favor dele. Eu acho que sente-se nele autenticidade, sente-se nele o designo de Deus, e acho que ele está consciente dos perigos que corre, mas pelo bom sentido, evidentemente, e não se cala com isso. Francisco, a mesma questão, portanto, esta boa imagem que o Papa continua a ter, não só na Europa, mas por todo o mundo. Eu tenho aqui o seguinte: 84% dos europeus têm uma opinião muito boa sobre Francisco, sobre o Papa Francisco. A América Latina tem 62%, portanto, da população vê positivamente o Papa Francisco. Os Estados Unidos, 78%, onde a avaliação não é tão positiva. Na Ásia e em África. A que é que se fica a ver esta imagem? Será a imprevisibilidade dele? Porquê que será? Ora viva, Armando, ora viva, Doutora Teresa e caros ouvintes. E como é o primeiro programa que vai para o ar em 2015, uma saudação aos nossos ouvintes, desejando a todos eles um santo ano do Senhor. E depois, começar por dizer, eu concordo, a doutora Teresa há pouco falava, dizia ali uma palavra que eu penso que caracteriza muito bem o Papa Francisco: autenticidade. Não é? Autenticidade. Este homem, como é que eu vou explicar? Eu, ao ouvir a palavra de autenticidade na doutora Teresa, lembrava-me daquele espanto com que os habitantes de Nazaré, na sinagoga, ouviram Jesus e diziam assim: este homem fala com autoridade. E aquela categoria bíblica de falar com autoridade significa: ele diz e faz. Ele é autêntico, aquilo vem-lhe dentro. Ele não está ao serviço de um guião. Não está ao serviço de um guião. E a palavra, precisamente, que mais... penso que a doutora Teresa acertou em cheio a falar sobre o Papa Francisco, é autêntico, é um homem autêntico. Não é? A fé cristã que ele assume na sua vida de oração, que sabemos é bem exigente, não é? O Papa que logo de manhã, das 5 às 7 da manhã, reza por nós. Eu às vezes se tenho, se acordo durante, se mais, lembro-me disso, esta hora, porque em Portugal é 4 da manhã, esta hora está um Papa a rezar por mim. Este Papa que às 7 da manhã nos brinda sempre com as suas meditações matutinas, este homem que fez a opção existencial pela pobreza, o Concílio Vaticano II pedia à Igreja que fizesse a opção preferencial pela pobreza. Preferisse a pobreza a tudo mais. O Papa Francisco acho que deu um passo em frente. E ele não só faz a opção preferencial pela pobreza, mas faz a opção existencial pela pobreza. Ou seja, ele assume-se como um homem simples, despojado, através daqueles gestos que não vale a pena aqui recordar, mas que todos nós conhecemos e sabemos, e enfim, e com certeza muitos mais haveremos de escutar e de perceber, enfim, isso é imenso. Ora, a popularidade do Papa Francisco neste contexto, né, assume-se, a meu ver, à luz desta autenticidade, porque nós vivemos num tempo e num mundo em que há uma profunda carência de pontos de orientação, de vozes credíveis, de gente que nós possamos dizer assim: este sujeito não só diz, mas faz. Este sujeito não está ao serviço de um guião e de um establishment, de uma estrutura. Esta pessoa está, sente aquilo que diz. E o mundo tem muita carência desta autenticidade nos dias de hoje. Sente e vive. Nós, de alguma forma, podemos dizer que os dias de hoje são dias de mundo virtual, como alguém já chamou, não é? Tudo é muito virtual, ou seja, nada é exatamente conforme aquilo que parece. E o Papa Francisco é aquilo que parece. É aquilo que parece. E, portanto, esta popularidade, a meu ver, deriva muito da autenticidade. Ponto 1. Segundo lugar, ponto 2, e para terminar, penso que a popularidade do Papa Francisco deriva muito de uma sede de Deus que está no coração de cada homem e que nos dias de hoje, tempos de vazio e de distância de Deus, parece querer aflorar, assim, espontaneamente, na simplicidade de quem se deixa interpelar pelo exemplo evangélico do Papa Francisco. Ou seja, o Papa Francisco é popular porque não fala dele, mas tudo dele fala de Cristo, de quem é vigário. E, portanto, como tudo nele fala de Cristo, como ele efetivamente é pontífice, ou seja, faz uma ponte entre os homens e Deus, eu estou convencido que as pessoas que no seu íntimo têm uma sede de Deus, ainda que difusa em tantas outras buscas e procuras e transmutada ou travestida de tantas outras realidades, sente nesta pessoa qualquer coisa de diferente. Qualquer coisa de diferente. Portanto, eu vejo aqui um lado muito humano, e vejo aqui um lado muito espiritual, ainda que transmutado por outras, com outras nuances, em que se justifica esta popularidade do Papa Francisco. Pois, eu penso que se calhar, portanto, aliás, eu estou completamente de acordo com o que acaba de referir. E quando diz que, de facto, as pessoas têm como que uma sede de Deus, até sem se aperceberem. E como é que é dizer Francisco, Papa Francisco, é como que é a fonte. Eu li, não sei, talvez há anos, algo parecido com o que estava a referir. Quando a pessoa tem muita intimidade com Cristo, até, pronto, sem que ele faça nada, quem o escuta entende melhor, porque lá está. É como que está mais próximo de Deus. Estando mais próximo de Deus, isto toca mais quem o escuta. E portanto, penso que era a chave do que o Francisco dizia na última parte. Sem dúvida. Há uma frase de Miguel Torga, pese embora, traz-me aqui citar, Miguel Torga não é provavelmente um exemplo, como vou explicar, claro, de uma fé assumida, mas é provavelmente um exemplo claro de uma fé procurada, né? Miguel Torga tem na sua vasta obra uma frase que me, que me sempre impressionou, não é? O que se é por dentro, vê-se por fora, não é? E eu penso que Miguel Torga, esta ideia de autenticidade e esta ideia de fidelidade a Deus, de transparência de Deus na vida, assume-se muito bem. Quer dizer, aquilo que o Papa Francisco é por dentro, a sua relação íntima com Deus, nós o prescrutamos, nós quase que o sentimos tangivelmente através dos seus gestos. E eu penso que aqui está a chave humana e ao mesmo tempo divina da grande popularidade do Papa Francisco. Eu há poucos dias eu li um documento em que dizia que o Papa Francisco era a pessoa mais popular em Espanha e que a menos popular era o Presidente do Parlamento Europeu. Penso que é espanhol. Portanto, agora cada um tira as suas conclusões, mas quer dizer, isto é, será um pouco o que acabávamos de referir. Quem é por dentro mostra-se por fora, quem tem intimidade com Cristo cativa mais do que os outros. Mas pronto, isto a gente lê e depois cada um que tire as conclusões que bem entenda. Aliás, eu ouvi ontem, uma fotografia que eu achei muito bonita e que mostra realmente esse apelo que vem de dentro. Que é uma criança, a criança normalmente estende os braços, a gente lhe estende os braços, quer dizer, uma reciprocidade, não é? O Papa está com os braços pendidos e a criança que está ao colo ainda está ligeiramente longe, talvez como agora daqui do Sr. Diácono, e é uma criança de uns 2 ou 3 anos, portanto nem sequer um bebê. A criança é que estende os braços a ele, percebe? Quer dizer, o apelo, há qualquer coisa dele a atraí-lo, é tipo imã. E eu disse, a simplicidade desta criança está a ser atraída pela simplicidade, pela autenticidade, e para mim esta da autenticidade está cá muito dentro do Papa. Achei a imagem muito mais bonita de todas as outras que se têm visto. Eu no outro dia lia também a esse nível, enfim, estamos aqui a ilustrar agora isto que fomos avaliando. O Papa Francisco teve uma audiência com aquela atriz e realizadora Angelina Jolie, não é? Que é uma rapariga toda jeitosa, e foi lá ter com o Santo Padre para mostrar o último filme dela no Vaticano, penso que no Pontifício Conselho para a Cultura ou coisa parecida, e ela dizia que precisamente o Papa Francisco, ela que é, faz parte desta Comissão das Nações Unidas para os Refugiados e Imigrantes, que preside o atual português António Guterres, que é o alto comissário para os refugiados das Nações Unidas, e ela é uma embaixadora dessa, aliás, como é a nossa Catarina Furtado, pronto, há várias personalidades que se associam a essas causas. E a Angelina Jolie, é isso que eu queria dizer, que é conhecida e que enfim, é aí venerada pela indústria cinematográfica, dizia que o Papa Francisco, o que é que sente quando vê? O Papa Francisco, para mim, é um modelo, um ícone, a voz de toda a quantidade de gente que eu vou vendo neste mundo explorado, maltratado, refugiado, de gente que não tem vez nem voz. Aí está o Papa Francisco. Nunca eu senti em nenhuma outra pessoa esta capacidade de ser de verdade o embaixador de toda esta gente sofredora. Toda esta gente que a vida atirou para o fosso da perseguição, da miséria, da pobreza, da injustiça, da guerra, da fome. Este Papa, efetivamente, é a voz de todos esses que não têm voz nem vez. E eu achei, vindo desta fonte, achei efetivamente, quer dizer, e ela dizia, não, atenção, ela não estava simplesmente a dizer a sua opinião pessoal, ela estava a dizer a opinião pessoal que é consubstanciada nos relatos que ela própria vai colhendo nesses meios, porque como embaixadora para os refugiados das Nações Unidas, vai percorrendo o mundo inteiro e conhecendo essas chagas da história recente. E então ela fez eco, simplesmente, do que esta gente vai dizendo. O Papa Francisco é a nossa voz diante dos poderosos deste mundo que nós não temos. Uma manhã de sol igual a tantas outras, numa cidade distante, no México, gente a passar na rua em passos apressados, tensão indisfarçável a crescer no ar. De repente quebrou-se a paz deste dia com uma rixa de gangues rivais, e no meio do fogo da fuzilaria espalharam-se os gritos e os ais. Gente a fugir na rua com o coração na boca, procurando um abrigo como lugar. Vem de uma porta aberta numa pequena tienda, aí se refugiou, que sensação tremenda. Que cantava numa língua irmã, e essa voz com magia acalmava a agonia, e a gente mais alto pedia. Quietos e em silêncio, depois do tiroteio, quiseram saber quem escutava. Era a voz que salvava e trazia aconchego, essa voz que calava o medo, e era a voz que salvava e trazia as estrelas e a paz de volta à vida inteira. Era a voz que salvava e trazia consigo essa voz que calava o medo. Era a voz que salvava e trazia as estrelas e a paz de volta à vida. Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Bonova, em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Diácono Francisco Daniel Pastoral e com a Doutora Teresa Mendes Costa. Falamos da popularidade do Papa Francisco e vamos continuar a falar acerca desse assunto e também da mensagem para o 1 de janeiro, uma vez que este é o primeiro programa que estamos a gravar para 2015. O primeiro dia do ano é o dia dedicado à paz. Antes de chegar à mensagem do Papa Francisco para o dia 1, vou colocar esta questão. Para muitos, a paz resume-se à ausência de guerra. Doutora, será isto uma forma correta de ver a paz? Eu acho que não. A ausência de guerra será uma consequência, mas não é propriamente Literalmente, dizendo essa frase assim, literalmente eu não concordo com ela. Porque pode não haver guerra, mas se não houver paz interior e paz dentro de cada um de nós e dentro das nossas comunidades, e mais de quantas vezes não há guerra, aparentemente, nestes meios assim, nos meios pequenos, a nível das relações e a nível das comunidades pequenas, não digo mundial, e não há guerra e, no entanto, não há paz. E a paz, inclusive, vai gerar insegurança, vai gerar desconfiança. Aparentemente, é o que eu chamo de paz podre. Não há conflitos abertos, mas realmente as relações são esvaziadas por uma coisa que é importante e que me tem feito pensar. Aliás, pensei até mais quando o Sr. Melo disse que hoje falaríamos sobre a paz, e que me lembrei de uma frase que me tocou muito, do Bento XVI, de uma das duas encíclicas que ele fez, porque nós já não sei qual delas fala disso, mas por acaso não interessa, em que ele diz que se não houver uma grande comunhão com Deus, as nossas relações vão sofrer alteração. E lembrei-me que quando era jovem e fui presidente da GIC, uma vez uma das gicistas me dizia: "Oh, Teresa, mas tu és minha amiga só porque gostas de Cristo. Então não és minha amiga." E primeiro que eu a fizesse compreender que eu não estava a ser intrusona na amizade que tinha pelas gicistas. Por ser amiga de Cristo foi difícil, porque não havia maneira de... No entanto, não havia guerra entre nós, mas ela não entendia que a nossa paz e a nossa amizade fosse genuína e não fosse ocasião, fruto apenas de uma fantochada só porque eu amava Cristo e Cristo me mandava amar os outros. Francisco, muitas vezes o Papa tem falado de paz sem falar daquela guerra em que há tiros, mas muitas vezes se refere a guerras internas, guerras que acontecem por todo lado, que acontecem nas famílias, guerras que acontecem nos movimentos da Igreja, não é? Ainda há poucos dias ele dizia... Guerras entre de nós. Ele ainda há poucos dias dizia que muitas vezes estamos permanentemente em guerra, porque todos querem ser os maiores. E isto, de facto, acontece. Acontece connosco. Não estou aqui a tirar pedras a ninguém. Acontece connosco. Portanto, estamos longe de São João Batista, não é? Em que ele dizia que ele cresça e que ele diminua. O Papa falava, ainda agora, também há poucos dias, de outra guerra, a guerra da desinformação, não é? Que vai por aí. Será que esta desinformação que nos chega pelas formas mais variadas também é a ausência de paz, ó Francisco? Pois, bem, estava aqui a ouvir-vos falar e a refletir ao mesmo tempo convosco e a concordar com o que ias dizendo. A verdade é que eu não conheço um campo de batalha maior do que a minha própria consciência. É aquela que eu conheço mais imediata, não é? Eu penso que isto começa logo pelo micro antes de chegar ao macro. E para começar pelo micro, começa na consciência ou na alma de cada um de nós, que é um autêntico campo de batalha, não é? Nós estamos em permanente guerra, em guerra contra o mal, em guerra contra o mundo, em guerra o mundo no sentido do mundo sem Deus, em guerra contra os critérios deste mundo, melhor dizendo, que se afastam de Deus, em guerra contra o demónio, em última análise. Portanto, há aqui uma guerra permanente. E há aqui, e o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho diz que o reino dos céus é para os violentos. Portanto, dizer que a paz é a ausência de guerra é de tudo menos verdade. É tudo menos verdade. Quando o Papa Paulo VI assume que na Igreja, como as Nações Unidas haveriam de refletir, penso que em 67, mas eu não tenho agora, a minha memória já não é o que era, a primeira Dia Mundial da Paz. Eu escrevi aqui ontem. Se a doutora Teresa souber a data... Em 1968. 68, estava a dizer 67, errei por um ano. Enfim. 10 mensagens, 26 fez 8 e o Papa. Bastantes. Ora, o Papa. 26. quando o Papa João Paulo, melhor, quando o Papa Paulo VI dizia, eu beato, agora temos que dizer beato, Papa Paulo VI, instituiu também com as Nações Unidas o Dia Mundial da Paz para o 1 de janeiro, não estava na intenção dele, nem se nós formos pegar. Aliás, eu aconselho vivamente as pessoas, a quem tiver curiosidade e um pouco de tempo, a pegarem nestas mensagens para o Dia Mundial da Paz. Porquê? Porque depois das encíclicas, há todos os anos, desde que elas foram feitas, mas para explicar uma coisa, depois das encíclicas do Papa, e estes são dos documentos doutrinários mais extraordinários e mais elaborados, tanto é que são os maiores. As maiores mensagens que o Papa publica é a mensagem para o Dia Mundial da Paz, porque é um documento muito trabalhado, muito, enfim, muito pensado. Ora, essa paz que o Papa Paulo VI, quando instituiu este dia, desejava, não tem nada a ver com o pacifismo. Atenção, hein? Não tem rigorosamente nada a ver com pacifismo, que é sim, poderia ser considerado como essa ausência de guerra. Claro, a gente não quer guerra. Claro, a gente não quer conflito. Mas atenção, a paz é outra coisa. A paz brota do alto. A paz brota de um coração que se sente em paz. A paz tem múltiplas dimensões. O Papa Paulo VI, por exemplo, dizia, na Populorum Progressio, que o desenvolvimento era o outro nome da paz. Né? O desenvolvimento. E o que era o desenvolvimento? Era chamado, o Papa na Populorum Progressio diz, desenvolvimento integral. E o que é o desenvolvimento integral para o Papa Paulo VI na Populorum Progressio, que aliás ficou para toda a doutrina social da Igreja? É o critério de todo o homem e o homem todo. Só haverá autêntico desenvolvimento integral quando eles, que é o tal outro nome da paz, quando todo o homem e o homem todo, todas as dimensões do homem e todos os homens, tiverem acesso àquelas condições mínimas, razoáveis, de progresso e desenvolvimento, como seja o acesso à educação, à saúde, ao trabalho, à dignidade integral da pessoa humana. Todas as dimensões constituem a dignidade integral da pessoa humana. Portanto, isto é a paz. Quando se persegue estes objetivos, constrói-se um mundo em que a paz reina e determina as relações sociais. Por exemplo, o tema da mensagem para este ano é a questão da escravatura, do tráfico de pessoas humanas, da exploração sexual, da carência de limitações laborais. Pergunta-me, o que tem isto a ver com a paz? Tem, lá está. Fui buscar-vos aqui a fonte. Né? Populorum Progressio, Paulo VI, o desenvolvimento é o outro nome da paz. O que é o desenvolvimento? É o desenvolvimento integral. O que é desenvolvimento integral? É todo o homem e o homem todo conseguir ter acesso às dimensões razoáveis para o exercício da sua dignidade humana, nas várias dimensões que isso assume. E eu penso que aqui há muito a fazer. Eu estava em Fátima, agora no dia 31 de dezembro, como habitualmente faço a minha passagem de ano, no santuário. E o Bispo de Fátima, o Bispo Dom António Marto, na homilia da missa das 10 da noite, faz sempre o resumo do ano, dos aspectos principais do ano. E, precisamente, ele pegando neste texto da mensagem do Papa para o dia 1 de janeiro, para o Dia Mundial da Paz, e algumas questões, algumas diriam, dizer-nos menos ao nosso país, outros dizem muito mais, por exemplo, a questão do acesso laboral, justiça laboral, etc., que são novas formas de escravatura, ele pega neste texto e põe-no em ligação com um outro que foi bastante polémico e que os nossos ouvintes, de certo, se lembram, que foi o das tais 15 doenças da Cúria Romana ditas antes do Natal. E o Bispo de Leiria Fátima Dom António Marte, diz assim: bem, mas atenção, que aqueles 15 doenças que o Papa elencou para a Cúria Romana cabem que nem uma luva, estas são as expressões dele, cabem que nem uma luva aos nossos governantes. E associa isso, né? Associa isso à mensagem, a esta questão do respeito pela moral, do respeito pela pessoa, das novas formas de escravatura, né? Que hoje existem na nossa sociedade. Portanto, com isto, e tudo isto é falar de paz. Não é pacifismo, como a ausência de guerra, mas é isto. É isto que perseguimos. Eu estive a ver o título de todas as mensagens que tinha havido, por isso é que sabia que a primeira do Beato Paulo VI era de 1968. E uma das coisas que me fez impressão é que se nós tivéssemos lido as mensagens e as vivêssemos, elas repetem-se imenso. E há duas, então, é logo do Paulo VI, 1979, todos os homens são irmãos. No fundo, já não havia escravatura, já não havia nada desta exploração. Depois é o João Paulo II que diz: se queres a paz, respeita a consciência do homem. E logo no ano seguinte, no respeito, se queres a paz, e a paz é no respeito pelos direitos humanos, é o segredo da verdadeira paz. E o Bento XVI e o João Paulo II têm duas. Bento XVI e o João Paulo II, o Santo João Paulo II, em 1988, ambos dizem que a liberdade religiosa é a condição de uma paz. E o outro diz que a liberdade religiosa é caminho para a paz, no fundo é caminho. Portanto, se nós tivéssemos lido essas todas e isto fosse integrado e vivido pelas pessoas, realmente o mundo era melhor. Eu lamento, e por mim mesmo, mesmo dentro dos só católicos verdadeiros, ou que se dizem verdadeiros, pelo menos, e que a gente pensa que realmente são coerentes com a fé que dizem professar, se todos conhecem estas mensagens. Isso é que eu acho lamentável, porque no fundo eles falam, dizem-nos as verdades todas e nós continuamos a viver à margem da verdadeira doutrina da Igreja. Portanto, este tema da paz é muito extenso. Aliás, o Francisco há pouco dizia que a Soutora dizia que era muito extenso, as mensagens que eram extensas. O Francisco dizia que tudo isto era muito bem preparado ao longo do ano. E, de facto, isto realmente é mesmo extenso. Eu estou a pensar que há pouco o Francisco dizia algo parecido com isto. O ser humano anda sempre numa luta entre o bem e o mal. Portanto, isto, de facto, isto não é ilusão. Isto é mesmo a verdade. Portanto, o mal é sempre a ausência da paz, das formas mais variadas que a gente queira explorar. O caso dos cristãos que são perseguidos apenas porque são cristãos. Eu outro dia lia que muito próximo do Natal, 150 mulheres foram assassinadas pelos milicianos do Estado Islâmico, porque elas recusaram casar com eles. Portanto, isto são formas de guerra. E eu pergunto, quem tem poder nesta Europa, não é? E que vendo o que está a passar e fica indiferente, será que desta forma não está a fazer a guerra também, nesta ausência de paz, ficando indiferente? Faz com certeza, e por isso, ao caso, logo ao princípio, eu falava naquela frase de Montesquieu, que o que ele tinha medo era dos sensatos, e mais uma vez eu ando obcecada com os acontecimentos da França, e me pergunto onde é que está a liberdade, o que é a liberdade de expressão, o que é a ética, o que é a liberdade religiosa. Inclusive, ontem falou lá o chefe máximo muçulmano aqui em Lisboa, e ontem falava um que não era chefe máximo, mas era uma espécie superior da principal mesquita de Lisboa. Esse da mesquita de Lisboa, não percebo muito o discurso dele, porque eu acho que ele estava a medir demasiado as palavras que dizia, para não se comprometer, cá está o sensato, né? O sensato que não leva a nada. O outro era mais, o chefe máximo falava com mais fluidez. E eles, pronto, condenavam, eles próprios condenavam, e achavam que isso não tem nada a ver com os muçulmanos, são realmente uns fanáticos. Eu pergunto-me, a verdade é que estes fanáticos estamos a dar uma dimensão e uma imagem do islamismo terrível, apesar deles acharem que eles não são os verdadeiros muçulmanos. Mas a verdade é que os muçulmanos também não estão a fazer nada, que se saiba e que se veja, para que estes fanáticos não procedam como estão a proceder. E sabem, inclusive, quais são os campos de treino, etc, etc, etc, etc. Né? Portanto, há uma certa passividade que não vai ajudar. Eu acho que o excesso... Eu sou a favor da sensatez. E às vezes não sou sensata, mas sou a favor da sensatez. No entanto, acho que o excesso de sensatez é a causa de muitas falhas na situação atual, de muitas violências, muitas injustiças e de muitas guerras. Amable, cordial, religioso, amante, esposo, todo en el exterior parece hermoso. Violencia camuflada en abrazos y besos. Para argumentar construyes arrepentimientos y muchos más besos, cargados de disfraces que ocultan la verdad. Carcelando mi corazón, atando mis pensamientos, y digo, violencia cero, violencia cero. No me agredas más, no me agredas más. Que no llega a ninguna parte. Mis lágrimas que no brotan. Las tuyas sigo buscando. Mi comprensión después de los golpes. Y digo, violencia cero, violencia cero. Por el ser ajeno, te apalé en la calle, te insultan en el instituto, te anulan en el colegio, nada parará hasta que digas violencia cero, violencia cero. Conversas em rede através da Rádio Nova em 100.2 ou através da radionova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 9. Conversamos com o Diácono Francisco de Oliveira Pastoral e com a doutora Teresa Mendes Costa. Estamos a gravar o primeiro programa deste ano e falamos, de facto, da mensagem do primeiro do ano, a mensagem do Papa Francisco sobre a paz. E estamos, pois, a desenvolver este tema naquela base de que se não houver paz interior, todos nós fazemos guerra das formas mais variadas. Eu gosto muito de futebol e eu estava até a falar de futebol, faço com prazer, não aqui na rádio, mas noutros locais. Mas também aqui o problema da paz se coloca muitas vezes pela intolerância religiosa que existe. Eu apercebi-me agora, há pouco tempo, que clubes como o Real Madrid, o Barcelona e até outros tiveram que retirar a cruz de Cristo, sempre dos cristãos, para poderem fazer negócios com as camisolas e outros em países como a Arábia Saudita e a Argélia. Francisco, isto é uma afronta aos cristãos, não é? Não será? Cristãos que morrem... Francisco, a doutora, como entendam? Cristãos que são abatidos apenas porque são cristãos. Mais nada, não é? Porque o único efeito que eles têm é seguir em Cristo. E depois, vemos que nesta Europa, em vez de sermos solidários uns com os outros, verificamos que nos vendemos, tirando até o emblema, uma cruz, que existe, que um clube mantém há mais de 100 anos. Não sei se querem comentar. Já vi que não gostam do futebol, pronto. Não ligo muito, pese embora o que diz respeito a esse aspecto. Quer dizer, enfim, eu não sou muito entusiasta do futebol. Vi a notícia que o Real Madrid, efetivamente, por questões comerciais, mandou retirar a cruz do cimo da coroa do seu logotipo, precisamente para não afrontar essas sensibilidades nos países, porque nós sabemos que os Emiratos Árabes Unidos, o Qatar, são os grandes patrocinadores do Real Madrid. Pronto, é o Vilme Tal a falar mais alto do que a tradição, do que a história. Parece-me a mim, e agora queria extrapolar, não colar demasiado a isso, porque enfim, não tenho uma opinião muito formada sobre o assunto. Parece-me a mim que não é sinal de maturidade. E parece-me a mim que não é sinal, não é bom sinal, que em nome do Vilme Tal se esqueça a identidade. Pronto, para mim este é um ponto acento, ou seja, a identidade de um clube de futebol, de uma nação, de um povo, do que for, ficar refém da imediatez económica que a coisa terá, parece a mim que não é bom sinal. No que diz respeito ainda por cima às possíveis afrontas ou não afrontas com o mundo islâmico, parece-me a mim que o mundo islâmico, através de uma progressão, pelo menos de forma visível, desde os trágicos acontecimentos de setembro de 2001, perdão, do 11 de setembro, neste já lá vão mais de uma década, em que o mundo islâmico foi conseguindo um estatuto de que paira sobre toda e qualquer razoabilidade de pluralismo, ou seja, através de uma campanha de medo e de pavor. Eu estou a falar e até tenho medo, quer dizer, mas hoje em dia porquê? Porque tornou-se politicamente incorreto falar sobre abusos e erros, quer dizer, eu tenho que aceitar que quando vou sobretudo a um país do centro da Europa veja os sinais exteriores da fé dessas pessoas, como eu acho que eles têm que aceitar estarem entre nós e verem os nossos sinais exteriores de fé. Como se eu sei que vou a um país de origem de predominância muçulmana, tenho que sujeitar-me. Agora, isto é normal e isto é saudável, não é? Eu respeito a fé, costumes e cultura. Pronto, o que peço é que respeitem os meus sinais de fé e cultura. Quando o Real Madrid retira a cruz para não ferir suscetibilidades, parece-me a mim que é uma, está a vender a alma e está, isto não é uma lição de tolerância. Se queres jogar, respeita a consciência do homem. Pois, isto não é uma lição de tolerância. É uma das mensagens. Se calhar isto até passou, essa notícia até passou, como uma espécie de grande tolerância e um grande avanço na relação entre civilizações. Mas para mim isso não é tolerância. Porque a tolerância faz quando eu aceito o outro tal qual ele é. E não quando eu tenho que ocultar a minha identidade, não é? Para evitar conflitos. Essa é a tal paz de cemitério. Essa é a tal paz podre, não é? Portanto, a questão é esta. Parece-me a mim, eu não sei quais foram as motivações. Suponho que tenham sido simplesmente as económicas. Eu acho que isso é uma venda da pessoa. Parece-me a mim que é pouco razoável. E o Papa Francisco, há bocado falávamos, fala bem no poder maléfico dos dinheiros, não é? Por outro lado, eu acho que isto é uma cobardia. E eu lembro quando fui, e acho que uma falta de cultura e falta de maturidade, é tudo negativo. E eu lembro quando fui à Rússia, que vi as águias imperiais e vi a foice e o martelo em vários edifícios públicos, e que disse para a jornalista, para a guia, admira-me realmente, vocês mantêm as águias imperiais e os símbolos comunistas. E ela disse-me com ar muito espantado, Deus está espantada. Mas evidentemente é a nossa história. Portanto, acho que isto é uma prova de maturidade. Esconder as nossas raízes, não acho prova de maturidade, e acho cobardia. E é o tal silêncio, o tal sensatez, que é pior do que uma guerra aberta, porque vai minando. Bem, as motivações foram económicas, pelo que eu li. Aquilo trata-se de um cartão semelhante ao logotipo do Real Madrid, cartão com que, pronto, se vai levantar dinheiro, à semelhança dos cartões que nós temos. Mas com a cruz eles não usavam aquele tipo de cartão. Sei que também houve muita contestação por parte de muitas centenas de sócios, como li, que pediam ao Presidente para que não fizesse isso, porque era estar a tirar a cruz, o símbolo que existe há mais de uma centena de anos. Mas pronto, vamos deixar o futebol, que é uma coisa de que eu gosto bastante, para falarmos nesta parte final. Aliás, o Francisco já começou por falar disso, e a doutora também, acerca da mensagem do Papa para o dia 1 de janeiro. O Francisco dizia há pouco que o tema é não mais escravos, mas irmãos. Se calhar podemos dizer alguma coisinha mais acerca deste assunto, e depois, se ficar mais algum bocadinho, partiremos para outro. O Papa levantou várias questões nesta sua mensagem. Se a sua autora ou o Francisco... Eu gostava de citar uma parte que está aqui na mensagem do Papa, a propósito do que acabámos de dizer, em que ele diz, juntamente com esta causa ontológica, tal, há outras causas que concorrem e que para se explicar as formas atuais da escravatura. Entre eles, em primeiro lugar, o lugar da pobreza, tal, depois a falta de emprego, tal. Terceiro, o Deus do dinheiro. Portanto, isto é uma escravatura. E o que se estava a dizer acerca da atitude é a escravatura do dinheiro que fez com que eles tirassem a cruz lá do símbolo. Isto vai daqui, se quer passar na mensagem acerca da cruz. Francisco, uma mensagem muito, muito completa, porque toca muitos, muitos pontos. É assim, não é? Sem dúvida, Armando, uma mensagem extensa, densa, provavelmente das maiores mensagens para o Dia Mundial da Paz que já saíram, e que fala sobre uma realidade muito poliédrica, muito plural. a questão da escravatura humana, das novas formas de escravatura humana. O Papa conclui com estas palavras a mensagem: temos de reconhecer que estamos perante um fenómeno mundial que excede as competências de uma única comunidade ou nação. Portanto, esta questão das novas formas de escravatura, como seja laboral, a privação de liberdade e dignidade da pessoa humana no acesso aos bens essenciais, a escravatura, as redes de exploração e tráfico de pessoas humanas, a escravatura sexual, não é? A escravatura de órgãos, etc. Portanto, é uma realidade que excede, dadas as redes globais que existem, excede em larga escala aquilo que um único país sozinho poderá fazer para controlar, não é? Para vencê-lo é preciso uma mobilização de dimensões comparáveis às do próprio fenómeno, diz o Papa. Por esta razão, diz Francisco, lanço um veemente apelo a todos os homens e mulheres de boa vontade e a quantos, mesmo nos mais altos níveis das instituições, são testemunhas de perto ou de longe do flagelo da escravidão contemporânea, para que não se tornem cúmplices deste mal, não afastem o olhar à vista dos sofrimentos de seus irmãos e irmãs em humanidade, privados de liberdade e dignidade, mas tenham a coragem de tocar a carne sofredora de Cristo. Então, aqui dois pontos que eu considero muito interessantes e que de salientar no final da mensagem. Um primeiro é este: estamos a falar de um problema que é, como o Papa diz no início da mensagem, uma autêntica chaga social dos dias de hoje. Uma chaga social. Como é que é possível que no século XXI, o século do desenvolvimento, o século da tecnologia, haja uma chaga social deste tipo? Ou seja, milhões de pessoas que são privadas da sua dignidade radical de pessoa humana e são vendidas e comercializadas como mercado, como carne, como animais, não é? Escravizadas pela indústria da promoção sexual, escravizadas por condições laborais absolutamente escravizadoras, escravizadas em trabalho infantil, escravizadas através de tantos meios que coartam a sua liberdade. Portanto, estamos aqui a falar de uma chaga social. Chaga esta que o Papa, ele não diz, quando diz isto, este apelo, ele diz, em que espera que não se tornem cúmplices as instituições e os poderosos deste mundo por afastarem o olhar à vista destes sofrimentos, não é? Ou seja, vamos ser muito claros, não era para haver uma resposta mais veemente, eficaz, transnacional, global, extraordinária. Diríamos assim, há justificação para que estas teias e redes não sejam debeladas? Nos dias de hoje, não há. Não há. O que não há é vontade política. O que não há é vontade. Ou seja, esta gente não dá votos, esta gente não dá dinheiro, para que é que eu estou a gastar a minha vida e os meus recursos para defender isto? Percebem a ideia? E aqui parece-me extraordinário o Papa dizer assim, apontar o dedo e dizer assim: pois, esta gente não vos vai dar benefício. E por isso há o tal silêncio que a doutora Teresa há pouco falava, exatamente, que, enfim, desvia a vista. Que é um bocadinho esta expressão, vai buscar um bocadinho a ideia do bom samaritano, melhor, da história do samaritano, do bom samaritano, em que muitos passam e desviam o olhar. E depois aqui junta-se um outro aspecto espiritual, não é, que eu considero muito, muito interessante. Esta ideia do Papa Francisco, que tem sido recorrente nos seus escritos, tanto na Evangelii Gaudium Fala, abundantemente, como nas suas homilias, como nas suas mensagens, não é? Tenham a coragem de tocar a carne sofredora de Cristo. Não é? Esta ideia que a gente vê no espírito das obras de misericórdia que o Mateus 25 nos apresenta, não é? O que fizeres ao meu irmão mais pequenino é a mim que o fazes. A total identificação de Cristo com aquele que sofre. E o Papa Francisco, neste apelo último que faz na mensagem, que aliás um apelo que tem vindo de ser recorrente, é extraordinário, não é? olhar as chagas da humanidade atual é continuar a olhar para as chagas de Cristo na cruz. Olhar para as situações de flagelo da humanidade dos nossos dias é contemplar aquele que suspenderam no madeiro. A carne sofredora de Cristo. Esta expressão é tão bela, é forjada pelo próprio Papa Francisco e tem sido recorrente, e ele nesta mensagem volta a utilizá-la. Enfim, depois eu desafio a lerem este documento, bem como as mensagens para o Dia Mundial da Paz, que são amplas e muito... 46. Amplas e muito ricas, muito proveitosas para os nossos dias. Gostava de continuar a comentar, nomeadamente questões que agora o Francisco aqui colocou, mas não dá, tem que ficar para outro dia. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até dois dias, à mesma hora, se Deus quiser.